Antigamente ela tinha de melhor. A vida no campo, o cheiro do chão, acordar cedinho com o cantar do galo, tomar café forte feito no fogão, ouvir a viola em cada fim de tarde. Gente simples com um sorriso sincero, o abraço apertado, o olhar verdadeiro. No sertão tudo era mais belo e mais puro. Ah, que saudade da vida caipira, do som do riacho e da prosa na lida, de colher da horta, de plantar com as mãos, de ouvir a sanfona nas noites de São João. Antigamente era muito melhor, sem tanta pressa, sem tanta ilusão. A felicidade cabia num rancho e a fé morava no coração. Hoje a cidade chama, mas eu não esqueço do cheiro da terra molhada de chuva, do fogão a lenha, da moda de viola. E a fé morava no coração. Hoje a cidade chama, mas eu não esqueço do cheiro da terra molhada de chuva, do fogão a lenha, da moda de viola e das histórias contadas na rua. O gado no pasto, a paz na varanda, as estrelas brilhando sem luz pra apagar. A vida era dura, mas era gostosa, e o pouco que tinha pra compartilhar. Ah, que saudade da vida caipira, do som do riacho e da prosa na lida, de colher da horta, de plantar com as mãos, de ouvir a sanfona nas noites de São João. Antigamente era muito melhor, sem tanta pressa, sem tanta ilusão. A felicidade cabia num rancho e a fé morava no coração. Antigamente era muito melhor, no campo, no sertão, da vida caipira, meu coração.